Droid, começando hoje então esse número 154 para falarmos para vocês aí o que de melhor aconteceu no final de semana lá em New Hampshire e também lá no Kentucky. E claro, né, darmos entrada aí já no próximo final de semana. Um final de semana já interessante e curioso também, né, porque vem aí, né, o fim do primeiro round da Cup Series. Ainda enquanto a Truck Series e a Action Series ainda estão aí no meio dos seus rounds aí, a Cup, né, encerra nesse final de semana em Dover, vai encerrar aí o seu primeiro round dos playoffs dela aí. Lembrando que, né, temos alguns nomes aí que daqui a pouco eu vou falar, né, que estão meio que na Berlinda aí, e temos também os históricos para relembrar do ano passado, que vai ser bem interessante e bem legal também. Então, começa agora aí para vocês aí, né, a edição 154 do seu podcast do Wide, a nossa quinta temporada. Sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que prefere estar nos ouvindo aí. E vamos lá, vamos junto, vamos. Hoje é sexta-feira já, acabei enrolando aí, eu ia gravar na quinta, mas eu tive que sair por... Vocês, né, alguém que me segue aí deve ter visto aí, tive que licenciar o carro, né, a gente conseguiu aí, comprou um Corcel 78, motor da gasolina, 1.6, muito bom carro pra caramba. Recomendo quem não tem comprar um, porque é muito bom, econômico, faz 12 km com 1 litro de gasolina. Realmente é um carro muito gostoso e confortável de guiar. E claro, é um dos clássicos nacionais aí. Lá no meu Facebook ou lá no meu Instagram, e tem no Twitter também a foto aí. Pode dar uma olhadinha e conferir a super nova máquina que nós adquirimos aí, né, que acabamos comprando aí pra família aí. Carro que vai ficar um carro para a família, porque isso é um carro clássico, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar a falar do final de semana que já passou, falar um pouquinho de New Hampshire. Não tenho tanto para falar de New Hampshire, porque nós vimos um domínio, né, um domínio na Cup, que vimos aí a Toyota liderou praticamente todas as voltas, liderou 209 voltas das 300 voltas que seriam disputadas lá. Então, não tem muito o que falar umas condições dessa não, né? Então, nós só vimos a Toyota andando muito bem. Aí eu quero voltar alguns meses, aos 4 meses atrás aí, quando a Toyota não tinha vencido nenhuma corrida, né? Depois que o Denny Hamlin abriu ali a porta das vitórias ali. Eu falo não a Toyota em si, né? A Joe Gibbs, né? A Joe Gibbs abriu a porta ali com a vitória do Denny Hamlin, né? Lá foi em New Hampshire também, né? Depois daquela vitória ali, as coisas começaram a mudar um pouco para Joe Gibbs aí. A Joe Gibbs começou a melhorar bastante o ritmo. Claro que o Matt Truex Jr. é um Toyota, mas um Toyota bem diferente esse ano. Tá com um excelente ritmo, né? Ele ganhou já o carro 19 esse ano. Ele ganhou, pessoal, 19 estágios, tá? Então, assim, não tem nem o que falar desse carro 78 esse ano aí, porque o carro tá andando demais. Então foram 19 estágios que ele papou o carro 78 até agora, né? Estamos aí indo pra 29ª corrida, né? Já passaram 28, então até agora foram 19. Então é mais do que merecedor também os destaques aí do 78. Então vamos tirar esse Toyota de lado, que esse Toyota aí, né, não entra tanto assim no discurso não. Mas sim a Joe Gibbs, que melhorou muito. A Joe Gibbs, que estava precisando de resultado. Tinha gente até falando, nossa, e a Joe Gibbs? A Joe Gibbs ficou para trás, será? E tá aí a Joe Gibbs aí, segue com as suas boas sequências de corridas, tá? Ainda só o Denny Hamlin e o Kyle Busch venceu, mas eles seguem em destaques aí, seguem os dois em destaque aí. O Matt Kenseth também aparece muito bem durante as corridas, tá? Não é porque o Matt Kenseth não venceu ainda, mas ele aparece bem nas corridas, mas o Matt Kenseth acaba pecando no finalzinho da corrida ali, um detalhe aqui, outro ali, e acaba não vencendo a corrida, mas até que termina bem. Essa corrida ele não foi tão bem assim, né? Mas ele fez o mais importante, que foi terminar dentro do top 5, terminou na terceira posição, o Matt Kenseth. Ele não apareceu tanto em destaque, tá? Mas claro, ele terminou bem, sobreviveu àquele acidente de maiores proporções que tivemos, né? Um pouquinho, não foi mais ou menos no meio da corrida ali, onde foi envolvendo vários carros ali. Foi o toque do Austin Dillon com o Kevin Harvick. Eu achei que ele existia alguma briga, alguma bafafá, tal. Até que não teve tanta repercussão não, parece que se entenderam aí que foi um acidente de corrida e tal. Mas ficou por isso mesmo, não teve maiores proporções esse incidente aí. Ou só se talvez, né, o Kevin Harvick resolver, numa próxima corrida aí, resolver bater, né, no Austin Dillon. que eu, na minha opinião, não vejo nem essa necessidade, tanto é que quem tem a perder realmente, né, se tiver maiores problemas, é o Kevin Harvick, porque o Kevin Harvick tá bem à frente aí, né, da zona de corte dos playoffs, então ele não tem por que ele se envolver ou querer mexer com alguém que ainda busca ainda a vaga, ainda não tá garantido, tá o Austin Dillon tá empatado com o Rick Stenhouse Jr., tá? Ele luta por uma vaga, o Austin Dillon, não tem nem por que o Kevin Harvick querer se intrometer para que depois no final ele acaba ele mesmo se perdendo, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho então aqui da Truck Series, tá? Vamos falar a corrida do sábado à tarde aqui. A corrida da Truck Series foi interessantíssima, como sempre é interessantíssima a corrida da Truck Series. Mas, porém, entretanto, tivemos aí, vimos, né, um domínio muito grande aí da Joe Gibbs. Da Joe Gibbs não, né? Da Toyota, né? A KBM aí fazendo a sua... Como sempre, como foi ano passado, né? Ano passado foi Byron e Bell. Esse ano foi o Bell aí. O Bell acabou liderando a Morning Mood de voltas. Foram 73 voltas lideradas. Foi vencedor da corrida. Já está classificado para o round de 6. Está tranquilo, favorável. São 5 vitórias no ano. Então não tem por que o Christopher Bell ficar desesperado. Agora é só completar as próximas corridas aí e ir para o abraço, né? Só falar um pouquinho dos contenders, tá? Os playoffs aqui. O Ryan Truex, pessoal, mostrou porque... Porque e como teria condições sim de lutar por alguma coisa maior nos playoffs. Talvez uma corrida ou outra ali, se ele tivesse caprichado durante um ano ali, um evento diferente ali, né, ele tivesse feito algo diferente, né. Ele teve também aí duas péssimas posições, que ele bateu no Kentucky, acabou batendo também em Daytona, começou o ano muito mal. Teve problemas também de direção lá em Iowa também, não terminou muito bem. Tirando os problemas dele, tá, pessoal, as únicas duas corridas que ele foi muito mal, vou colocar três coisas que ele foi muito mal, foi em Atlanta, que foi 13º, depois foi Eldora, né, que ele foi 20º colocado, e Bristol, que foi 16º, todas as outras corridas foram dentro do top 10, então sempre andou muito bem aí o Ryan Truex, o irmão do Matt Truex Jr. Beleza, pessoal, então... ele sim merece destaque, parabéns a ele. Outro destaque também é o Todd Gallagher. O Todd Gallagher, ele que é filho do David Gallagher, tá? Que corre na caindo Pro Series West e East esse ano. Ano passado ele correu só na East, esse ano tá correndo nas duas, tá? E tá fazendo um grande campeonato lá também. E fez uma grande corrida também lá no New Hampshire no sábado à tarde. O Todd Gallagher, 3ª posição. O Graham Smith também é uma ótima posição para ele. 4ª posição. E um grande destaque, esse cara se destacou lá em Eldora, né, o Stuart Friese, voltou a se destacar também no Fast Track, aí, fazendo a 5ª posição. Só lembrando que isso aí é um time caseiro, tá? A família aí é toda envolvida com automobilismo, não é envolvido com automobilismo, tá? Eles estão envolvidos, não tem história no automobilismo, mas a família toda aí, né, tem uma empresa aí, a empresa deles, a Real Build America, né? É uma das empresas que patrocina eles aí, a Hallmark Enterprise também, né? São empresas de construções civis, tá? Elas estão locadas lá em Nova York, então elas... Essa empresa aí, ela faz prédio, faz ponte, então mexe só com construções grandes, essas duas empreiteiras aí de construção civil, tá? E é da família do Stuart Friese, então ela aí que tá patrocinando o carro aí e tal, tudo, então tá legal aí, parece que tá indo bem aí o nosso amigo Stuart Friese, ele também que chegou quase, né, talvez tivesse feito alguma coisa diferente ali em Eldora ali, talvez ele poderia ter vencido a corrida, que lá sim, né, lá ele foi, terminou a segunda posição. Então esse aí passa a ser o segundo melhor resultado dele, né, do nosso amigo aí Stuart Friese. Então, parabéns a ele aí pelo seu top 5, um grande resultado para ele, tá? Bom, falando dos contenders, tá? O Crafton foi o 6º, o Ben Rhodes foi o 7º, o Austin Sendrick foi o 8º, o Johnny Stalter o 9º, o Cass Grall o 10º, o Chase Briscoe o 11º, e o John Hunter foi um pouquinho mais para trás, né? Terminou mais atrás ali. Teve problemas, o John Hunter Mechek teve que ir para a garagem, né? E teve que fazer alguns reparos ali no tudo para poder voltar para a corrida. E terminou apenas na 20ª posição o nosso amigo Johan Mechek. Ele teve problemas, não se sabe ainda, talvez já até saiu essa notícia aí, mas durante a corrida que estava vendo ali, não sabia se era um problema no eixo traseiro ou se era um problema no câmbio, né? Então não sabia aonde estava o defeito ali, podia ser defeito de transmissão ou poderia ser defeito do próprio câmbio mesmo, ou talvez né? O rear axle, que é as pontas de eixo, não foi porque o carro tava, o truque tava rodando normal, né? Então deve ter sido algum problema ali na transmissão ou talvez de câmbio mesmo. É, mas ainda eu sinceramente não li, não vi, né? Não consegui achar essa informação aí. Talvez até tenha, mas eu não contei. Eu não vou querer falar aqui algo errado, algo que eu não sei, tá, pessoal? Bom, só falando rapidamente da corrida aqui, foram um total aqui de 5 bandeiras amarelas, 8 trocas de liderança, uma corrida super rápida, 1h46 já estava tudo resolvido. As corridas que vêm da NASCAR vêm cada vez mais rápido aí, acho que talvez esse número de bandeiras amarelas que tínhamos de bandeira amarela aí, infinitamente batido e demorava. Parece que eles estão correndo um pouco mais que a corrida para terminar logo aí, para conseguir também audiência. Aqui eu vou falar sobre a audiência quando eu falar da Cup Series, tá, pessoal? Então, falando um pouquinho aqui do campeonato, como ficou, nada de muito interessante, já porque estamos apenas no primeiro round, né? O líder é o Christopher Bell e ele venceu, já está garantido pro próximo, segue o jogo, beleza, né? O Salter tem aí, ele tá 40 pontos atrás aí do líder, né? Então vamos falar dos outros aqui que é mais interessante. O Crafton vem um ponto atrás, o Rose já vem 10, 17 no nosso Cindric, aí já tem 22 pontos atrás o Cas Grala, depois 25 pontos atrás o nosso amigo Chase Briscoe e o John Hunt vem 30 pontos atrás, 29, né? Ou seja, o Chase Briscoe aí, o John Hunt aí, tem vida fácil? Não, porque tá todo mundo junto ainda, tá, pessoal? Ainda não tem uma diferença muito grande aí. Realmente, quem tá muito à frente, tá sobrando muito, é o Christopher Bell. Ele sim, tá tranquilo e favorável aí. Mas ali, ó, vamos pegar aqui o Austin Cindric, Cas Grala, Chase Briscoe e John Hunter-Mecheck. Tá todo mundo junto, né? A diferença mínima de entre pontos deles aí, são a diferença aí entre eles, são de apenas 11 pontos, tá? Do Cindric até o do John Hunter-Mecheck. E claro, muita coisa pode acontecer ainda, porque são duas etapas. Então, pessoal, esse aí é o campeonato da Truck Series, tá? Só falando pra vocês também, como eu vou fazer um bloco só também, não quero dividir o bloco hoje, porque eu vou falar bem rapidinho de cada categoria aí, tá? Talvez eu vou estender um pouquinho só na Cup, né? Então, assim, a próxima corrida aí da Truck Series vai ser, né, no final de semana agora em Las Vegas, sábado à noite, largada às 9h30. E só lembrando, tá, pessoal, que essa corrida de Las Vegas aí, ela é a corrida mais longa da temporada. Seria a Coca-Cola 600 da Truck Series, tá? Então é uma corrida mais longa aí, é uma corrida que nós sempre vimos aí. Talvez no começo, né, seja uma corrida mais tranquila, seja aquela corrida movimentada, porque o pessoal vai aguardar um pouquinho mais pro final aí, tá, pessoal? Então, sábado à noite, 9h30, a largada aí pra corrida da Truck Series, tá? Não perca a Truck Series aí, beleza, pessoal? Bom, falando um pouquinho então da Action Series, que estava lá no Kentucky, que foi uma boa corrida, tivemos aí, né, nenhum Cup Drive, que isso é excelente, vimos aí, conseguimos ver vários destaques aí. O Tyler Reddick venceu a corrida, sua primeira vitória, ele que já está garantido na Junior Motorsport ano que vem, então parabéns a ele. Talvez se foi esse ânimo todo aí, que ele conseguiu aí tirar para poder, tipo assim, mostrar que venceu e está preparado para ser um carro de ponta, né, que é o carro da Junior Motorsports. Não que a Chip Ganassi não seja, mas ele faz party time na Chip Ganassi, tá, pessoal? Creio que não é o mundo ideal para ele, todo piloto pensa em fazer full time, não party time, tá? E a Chip Ganassi também não podemos descartar o carro, que ele correu no carro 42, que é o carro que sempre o Kyle Larson está sobrando aí, tá? Mas ele vai fazer o seu campeonato numa equipe de ponta, então talvez isso aí, né, essa notícia toda deu um ânimo a mais para ele, um gás a mais para ele, e conseguiu a vitória no Kentucky, a primeira vitória dele na Icing Series, né, na carreira dele, não só foi em 2017, mas na carreira dele, tá? O Brandon Poole foi o segundo colocado, o Justin Allgaier foi o terceiro colocado, o Ryan Preece sim foi o quarto colocado, esse é um cara que merece destaque, liderou volta, fez uma boa corrida também, tá? No momento final ali ele estava aqui meio pronto para atacar, mas acabou não conseguindo chegar para atacar no finalzinho da corrida ali, tá? Então assim, o Ryan Preece está mostrando cada vez mais que ele tem talento, e não sei se o pessoal pensa em trazer ele ano que vem, mas se trouxer, parece que seu Ryan Preece aí sabe fazer a coisa andar, tá? Então é um bom nome aí, se a Joe Gibbs precisar de um nome para 2018, esse aí sim também é um bom nome, Ryan Preece, mais um top 5 para ele, parabéns, ele que já venceu esse ano, tá, pessoal? Nosso amigo aí é Ryan Preece, então parabéns ao Ryan Preece aí, fazendo mais uma excelente corrida. e conquistando aí o seu terceiro top 5 no ano de 2017, e isso apenas em 3 largadas, tá, pessoal? Só para vocês terem um pouquinho a noção aí, são 3 largadas, 3 top 5, 3 top 10 e uma vitória lá em Iowa, tá? A pior posição do nosso amiguinho aí, Ryan Preece, foi a quarta colocação que ele conquistou nesse final de semana. É, realmente os números encheu os olhos aí, esses números do Ryan Preece, tá? Bom, o Kelly Custer fechou o top 5, o Alex Strada foi o 6º colocado, o Daniel Ricciardo foi o 7º, o Brian Scott no 3, voltando às pistas aí, foi o 8º colocado, o Matt Shifter foi o 9º e o Ryan Reed foi o 10º colocado. Kennedy, que foi penalizado o carro dele, a parte traseira do carro estava fora de medidas, tá? Então foi penalizado aí o Ben Kennedy, o carro dele, o carro tinha sido multado em $10,000, então... foi multado aí o carro número 2 aí, né? O Kyle Benjamin, que foi o 12º colocado no carro 18, fez uma corrida mediana aí, né, o Kyle Benjamin, mas também não coloco ele também na mesma altura que o Ryan Preece não, mas é um bom piloto sim, o nosso amigo Kyle Benjamin, tá? O Brandon Jones foi 13º, o Brandon Galgo foi o 15º, o 16º Michael Annette, Blake Cook 17º, o William Barr 18º, cheio de problemas, não foi muito final de semana interessante para ele. JJ Yale, 19º. Ryan Sieg, 20º. 21º, Ross Stein. E o 22º, Jeremy Clements. Já cheguei, enfim, no último conteúdo. Como ficou aí os números aí, né, dos playoffs para a próxima etapa aí, tá? Temos aí o Justin Allgaier liderando, tá? Então, como tem vencedor, tá todo mundo na briga por pontos ainda, né? O Justin Allgaier e o Kelly Custer são empatados. Cedar vem 2 pontos atrás. O Hendrick vem 5. Tá, o Byron 6, o Brandon Poole 10, o Matt Chiffins 21 e o Ryan Reed 23. Aí na zona do sapeca, aí na zona do nocaute ali, temos Brandon Galgon, Blake Koch, Matt Marconetti e o nosso amigo Jamie Clements, tá? Então, esses 4 aí, pessoal, já estão na zona da degola aí, eles vão precisar se sacudir para não ser desclassificado no próximo round. Lembrando que a próxima corrida é em Dover, tá? Então vamos ver. É, quem consegue aí uma dos contenders, vai ser difícil, porque vamos ter no próximo semana vamos ter os Cup Drive, tá? Então vai ser difícil um deles vencer, mas vamos ver aí quem vai conseguir sair desse fundão aí, né, lá de deixar de amargar lá essa zona de perigo aí, né? Por exemplo, o Jamie Clements não foi muito bem, fez uma corrida muito ruim, ele já tá bastante pontos atrás aí, precisa fazer boa corrida. O Michael Annette é um cara que está devendo muito resultado pelo carro que ele tem, pelo time que ele está. O Blake Koch fez dentro do possível que pôde. E o Brandon Galgo também precisa melhorar um pouquinho mais. Já vi o Brandon Galgo andar em top 5 lá em Dover. Quem sabe ele pode dar uma virada de mesa aí, né? Elliott Sadler, eu tenho certeza que faz uma boa corrida em Dover. Tenho certeza também que o William Barr vai fazer, o Daniel que também vai fazer. São bons pilotos, bem o Bolo também vai fazer boa corrida em Dover. Esses caras aí com certeza vão ser destaque. E claro, deixar alguém também, não posso deixar ele de fora dessa lista, que irão fazer boas corridas em Dover nesse final de semana. Só lembrando vocês, tá, pessoal, que a corrida lá em Dover da Eastern Series vai acontecer sábado às 4 horas da tarde. Então não perca a corrida aí, tá, que vai ser bem interessante. Bom, chegamos na Cup Series, chegamos para falar um pouquinho dela aí. A corrida tivemos aí 6 bandeiras amarelas, mas dessas bandeiras amarelas tivemos destaque aí de um pequeno Big One aí, né? No meio da corrida aí tivemos um acidente envolvendo o Austin Dillon e o Kevin Harvick, a Danica Patrick também acabou batendo, o Danny Hedrick também, tá? O 33 também do Jeff Hendrick acabou sofrendo um acidente também. O Kurt Busch também foi envolvido, o Matt Truex Jr. e o Dan Hall Jr. O acidente, assim, desse bolo todo que aconteceu, o mais engraçado foi, né, o Dan Hall Jr. dando um ré e o Matt Truex Jr. dando um ré também, os dois bateram de traseira ali. Depois que tudo aconteceu, eles ficaram parados, mas foi tentar sair, né. Eu não sei se o Dan Hall não viu, mas o Dan Hall deu uma ré ali e acabou pegando na traseira do Matt Truex Jr. e teve algumas avarias aí no carro do... tanto no Dan Hall Jr. como também do Matt Truex Jr., né. Bom, tirando tudo isso, tá, pessoal, foi uma corrida assim bem, bem tranquila, uma corrida nada de muita correria, tá, uma corrida mais de boa, mais tranquila mesmo, mas foi uma corrida que, assim, bem interessante pro lado da Toyota, tá, que conseguiu uma vitória aí. O Kyle Busch já tá garantido pro próximo round. Pausa, parada. Continua, pessoal, o Kyle Busch já tá garantido aí. Então, assim, se teve uma maior interesse nessa corrida aí, como sempre vem acontecendo em New Hampshire, tá, pessoal? Vem sendo a Toyota, tá? A Toyota foi que mais gostou. Com certeza ela gostou muito, que até falei já, né? Liderou todas as voltas praticamente. Então, uma volta que a Toyota não liderou. E quem liderou essa única volta que não foi a Toyota foi o Kyle Larson, tá? E o Kyle Larson, como sempre, bem perto da vitória, tá? O Kyle Larson bem próximo ali. No momento certo, na hora certa, o Kyle Larson tá ali, perto, bem perto mesmo. E isso que é interessante do Kyle Larson, tá, pessoal? Esse que é um nome perigoso pra Homestead, tá? Já que decide campeonato uma corrida só, o Kyle Larson tá sempre perto da vitória. E vacilou, meu amigo. O Kyle Larson dá no meio, o Kyle Larson vai pra cima e realmente não tem como deixar isso acontecer, porque o Kyle Larson, ele é foda. Não queria falar essa palavra, mas ele é foda, o Kyle Larson. Ele vai pra cima mastigando tudo mesmo, assim como o Brad Keselowski também. Marcou com o Brad Keselowski, ele vai lá e papa, tá? Então, cuidado com esse Kyle Larson aí lá em Homestead, que ele vai pôr o negro no bolso. Vai sim. Bom, falando do nosso amigo Keselowski aqui, né? Ele foi o quarto colocado, o Matt Truex Jr. foi o quinto colocado, fechando o top 5, tá? O Eric Jones, uma boa corrida do Eric Jones, foi o sexto colocado. O Clint Bauer, tá, que foi o sétimo colocado. O Soares foi o oitavo. O Ryan Blaine, o nono. E o Joe Logano foi o décimo colocado. O Daniel Soares que volta aí para o top 10. O Joe Logano também, que ainda está precisando engatar boas corridas também. E o Clint Bauer, pessoal, ele foi penalizado, tá? Ele foi penalizado aí. Ele... o caucho foi multado em $5,000, tá? E também foi pego lug nuts, faltando algumas porcas, algumas coisinhas apertadas ali, né? Então foi lug nuts a punição do nosso amigo Clint Bauer aí. Continuando aqui, né? Falando dos contenders dos playoffs, tá? O Chase Elliott foi 11º, o Denny Hamlin 12º, o Ryan Blaney 13º, o Jimmy Johnson 14º, o Houston Rossi 15º, o Jim McMurray 16º e o Austin Dillon 17º. O Austin Dillon, que estava envolvido no maior acidente da corrida, que foi o 19º colocado, tá? Que foi o pior colocado dos contenders ao playoff aí. Bom, eu vou olhando aqui os números aqui, olhando o playoff aqui, quem já está classificado. O Matrox Jr. já está classificado para o round de 12, o Kyle Busch também, o Kyle Larson vem sendo o terceiro ali, né, em pontuação, tá? Depois temos o Keselowski, o Danny Hamlin, o Matt Kenseth, Jimmy Johnson, o Ryan Blaney e o Chase Elliott, e também o Kevin Harvick, tá? Só para lembrar vocês, tá, pessoal, o Ryan Blaney e o Chase Elliott estão empatados ali com o mesmo número de pontos, tá? Então os dois aí têm 2.070 pontos. Eles estão 26 pontos à frente na zona de corte, que é o Austin Dillon, tá? O Kevin Harvick está 25 pontos à frente, o Jim McMurray tem 9 pontos à frente da zona de corte e o Rickson Hall Jr. tem 0 pontos, ou seja, ele tem empatado junto com o Austin Dillon, né? Mais ou menos assim, pessoal, se olhando assim a grosso modo, aconteceu tudo bem, tudo certo, tá tudo beleza aí. Se terminar todo mundo na frente deles aí e for uma briga direta entre Rickson Hall Jr. e Austin Dillon, eles estão empatados em pontos, tá? Quem terminar na frente é que vai avançar pro round de 12 aí, então vai ser uma briga boa aí. Um pontinho atrás, só apenas o Austin Dillon, vem nosso amigo Ryan Blaney. O Kurt Busch vem 17 pontos, as coisas um pouquinho mais difíceis para o Kurt Busch. E o Casey Kane, esse aí eu vou nem falar nada, tá 21 pontos atrás. Só vitória realmente para o Casey Kane. Difícil o Casey Kane vencer, mas vai que ele vença, né, no final de semana aí. Até porque houve uma pista também que a Chevrolet gosta, em especial o Jimmy Johnson com 11 vitórias. Não tem como deixar escapar, né, o favorito aí, deixar escapar tirar os olhos do Jimmy Johnson, porque o cara tem 11 vitórias lá, né? Então, qual que é o favorito em Dover? Jimmy Johnson, 11 vitórias, ele sim é o nome, a gente ficar de olho lá. Temos outros também, que vai ser o Matt Truex Jr., o Kyle Busch, Kyle Larson também, que anda muito bem, o Brad Keselowski, que anda muito bem. Fora esses carinhas aí, talvez o Kevin Harvick também, que já surpreendeu também lá em Dover. Mas o resto, pessoal, eu não vejo aí com chance de vitória, não. Deve ficar a vitória mais ou menos entre esses caras aí. Só lembrando mais uma vez, tá? Os que aqui na bolha, aqui, né? O Bubble Zone, tá? O Rickson Hall Jr. e o Austin Dillon estão empatados. Quem terminar na frente aí, pode acontecer alguma coisa, tá? Mas quem terminar na frente entre eles aí, tá classificado, né? E o Ryan Blaney vem um ponto atrás do Austin Dillon. o Kurt Busch 17 e o Case Keenum 21, né? Boa sorte para os senhores aí que tem que se virarem para se classificar para o round, próximo round, o round 12, que Dover nesse final de semana é a corrida de corte, tá? Relembrando vocês que a corrida acontece às 3 horas da tarde. Já quero emendar também com um assunto interessante que vem sendo transmissão nacional. O pessoal vem reclamando bastante, tá? É, pessoal, a NASCAR, nós sabemos que são corridas longas. Isso aí eu falo desde quando eu comecei a assistir a corrida, tá? Quando comecei a assistir NASCAR, foi lá em 2006, tá? Principalmente eu, Pedro e Hélio, né? Que nós estamos juntos aí, faz muito tempo nessa estrada da NASCAR aí. Tá assistindo corrida, tá? Ninguém é mais que ninguém, não. Só assistindo corrida mesmo. Então, assim, desde quando eu... Sempre quando eu comecei, eu falei, gente, pessoal, muito, sempre viu, né, reclamando, tá, corrida ao vivo. Aí tivemos o Speed, que tivemos aí, todas as corridas ao vivo, tinha áudio original, era tudo uma maravilha, né? Se não quisesse escutar o Sérgio Lago e o Figueiredo, áudio original, tá? Era tudo ao vivo, passava 50 mil vezes o VT, era muito legal. Aí, né, tinha algumas reclamações. Mas é o que eu sempre falo, tá, pessoal? A NASCAR, pessoal, no Brasil, não se vende. Por que não se vende? O público é baixo, não é um público alto. É diferente de uma Fórmula 1, por exemplo. Na Fórmula 1, temos aí 50 mil telespectadores, sei lá, eu tô chutando o número aqui, tá? Mas temos aí 50 mil pra assistir aí os treinos da Fórmula 1, que os carros ficam lá andando lá nos parques lá. Porque a Fórmula 1 passa os parques, passa os três parques, passa o qualify e passa a corrida. Tá? A NASCAR, pessoal, passa só a corrida e mesmo assim tem a mesma audiência que a Fórmula 1. Por exemplo, temos algumas pessoas que falam assim: ah, pra que serve o Prax? Pra que serve liderar o Prax, terminar em primeiro o Prax, sendo que vale ter a corrida? Tá, mas tem gente lá assistindo o Prax que não vale nada, tá? Na Fórmula 1. Na NASCAR ainda não tem. Então, pessoal, a NASCAR é uma categoria longa, primeiro que ela é muito longa, tá? Exige muita. O Theo José, que falou isso pra mim uma vez, tá? Alguma conversa com o Theo José aí, ele falou pra mim, que até questionei ele sobre a Indy 500 e tal, a gente conversando ali no Twitter aí, trocando algumas mensagens. Questionei ele porque a Bandeirantes, tá? Não tem nada a ver com o assunto, porque a Bandeirantes não trazia corrida ao vivo, não trazia o pré-race, depois ficava pro post-race. Ele comentou comigo que a transmissão, quando fica muito longa, foi até um ano que choveu, né? A coisa se estendeu, aí eles pararam ali a programação ali. Foi porque eles não mantêm ali. Foi assim, ó, porque é o seguinte, a transmissão, como ela se torna muito longa, ela fica muito cara. Porque você precisa alugar e tal, for alugar satélite, precisa comprar ali os direitos ali. Então se torna uma transmissão muito longa, né? E talvez o retorno não compense. Então é mais ou menos isso que acontece às vezes com a NASCAR. Tá? A gente vive o país do futebol, né? Não adianta a gente querer brigar com o futebol, falar que a NASCAR é melhor que o futebol. A NASCAR está num canal que é voltado ao futebol, tanto é que você ligar lá na Fox, por exemplo, se ligar agora, nesse exato momento que eu estou falando com você, você vai ligar na Fox e vai estar passando o quê? Futebol. A Fox tem um Bom Dia Fox, depois tem um Café da Manhã com o Fox, depois tem um Joquê do Fox, né? Até tem o seu Fox ao vivo, depois tem o Rádio Fox, depois tem o seu Central Fox. É tudo Central Fox, Rádio Fox, tudo. É uma bagunça de Fox lá, que só fica um monte de gente falando de futebol ao vivo, tá? E toda hora ao vivo. Então, se você sentar de manhã, 7 horas da manhã, pra ver a Fox, e for deitar 10 horas da noite, ficar ali, ó, das 7 da manhã às 10 da noite, você vai ouvir falar 50 mil vezes do mesmo time, da mesma coisa, do mesmo assunto, vai ficar redundante. Sabe aquele negócio redundante assim? Aí só que a diferença é que eles colocam de manhã as mulheres, põem duas mulheres de saia bonita lá pra falar. Na hora do almoço é um monte de cara na mesa, são os caras sem educação. Um quer atropelar o outro, um quer brigar com o outro, mostrar que sabe mais que o outro. Depois, à tarde, vem os caras água com açúcar. Depois, à noite, volta os caras de novo a falar um monte de asneira. E aí, quando não tem futebol, né? Se tem futebol, eu mostro futebol e depois volta de novo os caras falar um monte de asneira de novo lá. Então é assim, pessoal, essa é a televisão brasileira, tá? Inclusive a televisão fechada é assim, tá? Então não temos muito o que brigar pela NASCAR, não. Mas você que é fã, você que gosta da NASCAR, pessoal, tem como sim assistir a NASCAR. Ah, mas eu não entendo inglês. Eu também não entendi inglês, também não sabia de inglês, tá? Aprender uma segunda língua não é difícil. Tá, é só ter um pouquinho de força de vontade, não é difícil. Hoje em dia temos aí, não é caro também, porque temos no YouTube, pessoal, temos vários vídeos aí Tem um monte, tá? Tem cara que ensina a falar, ensina verbo to be, tá? Tem cara que ensina montar frase no passado, no futuro, fazer pergunta, responder. Tem um canal também que eu achei bem interessante no YouTube também, sobre aula de inglês. O cara tem uma... Ele faz aula com um nativo, né? Ele vai falando em português e esse nativo não sabe nada de português. Ele vai conversando com esse nativo em inglês e vai conversando com a gente, explicando pra gente o que ele falou, como montou a frase, como perguntou, que é muito legal também. Então, só procurar isso aí. Mas como você consegue assistir as corridas ao vivo, tá, pessoal? Ou o IVT também, em inglês, você começa a pegar alguma frase aqui, alguma frase ali. Por exemplo, eu consigo assistir a NASCAR, pra mim eu entendo tudo, belezinha. Mas, por exemplo, eu já tentei assistir um futebol americano em inglês. Eu não consegui tanto assim. Por quê? Os termos técnicos eu ainda não peguei todos em inglês. A NBA eu já assisto em inglês. Eu consigo entender bem em inglês. Porque os termos, como eu jogo basquete, eu sei, gosto de basquete, né? Então eu entendo basquete. Então eu entendo mais ou menos, eu entendo as regras, né, do basquete. Eu entendo o que eles estão falando ali, né? Shot point e tal. É, eu consigo entender. Já o futebol americano eu não consigo entender tanto assim, porque algumas regras, né, alguns detalhes ali, eu não peguei ainda. Mas assim, a NASCAR eu assisto, já é natural pra mim. A NBA eu assisto, é natural também pra mim. A Fórmula 1 também, eu já tô começando. Eu assisto na Globo, tá? Não posso falar que eu não vou assistir na Globo. Mas a boa parte da Fórmula 1 eu assisto já no Sky Sports, tá? Que realmente eu gosto muito do Sky Sports. Principalmente o pré-race e o post-race eu assisto sempre no Sky Sports quando dá tempo, tá? Então assisto aí em inglês também. Então você vai pegando as palavras, vai pegando, vai aprendendo, vai aprendendo. Tá com dificuldade, pergunta, tá? Vai, pergunta, essa palavra, o que é? Vai perguntando, procura na internet. Hoje em dia é muito fácil. Mas também, pessoal, não coloca uma pedra no caminho, tá? Pra você que gosta de NASCAR, porque a Fox não tá transmitindo, ou não vai transmitir, não sei se ano que vem ela vai continuar transmitindo. Parece que isso vai ser as coisas só de sábado à noite, segundo pelo que o Thiago Alves falou, né? Coisa só de sábado à noite. Quando tiver coisa de sábado à noite, vai ser sábado à noite, senão as outras coisas vão ser em VT. Então, assim, não se preocupe com isso, tá? Você que gosta de NASCAR aí, temos aí vários links na internet aí. Pode ser que às vezes o link não é bom, mas o importante é você estar ali perto ali, tá ouvindo ali, tá vendo ali, tá? Não é aquele link em HD bonito, tudo lindo, maravilhoso, mas também temos um link mais ou menos que você consegue acompanhar a corrida, tá? Então, pessoal, não dá muita bola pra isso não, porque se você gosta de NASCAR, mesmo você vai atrás de NASCAR, você vai acompanhar a NASCAR, não vai deixar de assistir a NASCAR e tá sempre ligado aí a categoria, que pra mim é minha maior paixão, realmente. É difícil até falar entre Fórmula 1 e NASCAR qual que eu gosto mais, tá? A NASCAR eu comecei, eu gosto da NASCAR faz tempo, tá? Eu comecei a assistir as corridas ao vivo em 2006, de 2006 pra cá que eu comecei a assistir corridas ao vivo. Mas a Fórmula 1 assisto desde 92, tá? Então a Fórmula 1 eu tenho uma paixão muito grande pela Fórmula 1, né? Até porque eu não sei porque eu não gravo um podcast de Fórmula 1 e não de Fórmula 1 e sim de NASCAR, tá? Porque a Fórmula 1 acompanha até muito mais tempo. Mas essa tarefa de Fórmula 1 eu vou deixar para os nossos amigos do Café com a Cidade, pro Thiago Cantarosa, pro Thiago Raposo, pro Babi. Eles que mandam bem já, trabalho deles excelente, tá? Então deixa o trabalho deles aí, pra vocês que gostam de Fórmula 1, procurar o Café com Velocidade, que os caras mandam e mandam muito bem, tá? E é uns caras que todos são gente boa, tá sempre lá abertos aí para opiniões divergentes, inclusive, também. E claro, tá sempre somando lá com eles o Café com Velocidade. Lá assim, a gente faz bastante Fórmula 1, tá? Então, pessoal, não deixe, tá? Porque a NASCAR não vai ser transmitida ao vivo na televisão, porque você não vai assistir. Porque procurem, pessoal, na internet aí, nos grupos do WhatsApp aí, sempre rola vários links. Semana passada mesmo, antes de trabalhar, eu já peguei, coletei alguns links que tinha no momento ali, já distribuí pra galera aí, pra vocês assistirem, tá? Deixar de assistir, com certeza que vocês não vão deixar de assistir. Beleza, pessoal? Então, corrida de Dover não vai ser ao vivo, tá? Vai ser em VT, não sei que hora vai ser VT também. Mas parece que é 10 horas da noite, não tenho certeza. Mas não deixe de assistir a corrida, porque na internet tem vários links. E hoje em dia todo mundo tem internet, hoje em dia todo mundo tem acesso aí, fácil aí a tudo aí. Então é só ali querer mesmo para assistir as corridas, você consegue sim, mesmo com dificuldade de inglês, tá, pessoal? Vocês, tenho certeza que vocês conseguem e irão aprender, tá? Beleza, pessoal? Bom, estão seguindo o barco aqui. Essa edição eu achei que ia ser curtinha, mas já está começando a se estender. Estamos indo para 35, quase 35 minutos, tá? Vamos falar aqui então o do final de semana que já passou e já também já fiz aí, né? Já falei também o que está por vir aí também, tá? Falando de Dover, tá? Quero falar aqui os números de Dover para vocês também rapidinho, porque é sempre interessante passar os números. É, isso eu gosto bastante. Até agora 95 corridas, a primeira corrida foi em julho de primeira corrida foi em julho, 6 de julho de 1969, tá, com vitória do Richard Petty. A última corrida foi em junho de 2017, com vitória do Jimmy Johnson, tá? É, vitória sacando da pole aconteceu 13 vezes, a última foi Jimmy Johnson em 2010. Largando do top 5 foram 54 vitórias, largando do top 10 foram 73 vitórias, largando a 21ª posição para trás 5 vezes aconteceu. A pior posição que o cara largou e venceu foi o Kyle Petty em 1995, largou na 37ª posição, tá? O cara que mais voltas liderou foi o Richard Petty em 74, com 491 voltas lideradas. E o cara que menos voltas liderou e venceu foi o Tony Stewart em 2013, com 3 voltas lideradas apenas, tá? Essa vitória dele aí, pessoal, isso antes vocês vão lembrar, todo mundo parou, ele colocou só 2 pneus e foi pra vitória, né? Os recordes aqui: Colofai, Keselowski, de 2014, 164.444 milhas, tá? Maior troca de liderança foi 29 em 1980 e 1986. E o cara que teve uma vitória mais apertada foi o Kyle Busch e o Carlisle, e o Kyle Busch e o Jimmy Johnson em 2005, tá? O maior número de bandeiras amarelas foi em 1983, com 16 no total. O cara que mais venceu, que não preciso nem falar, vocês já sabem quem que é, né? Eu vou só repetir, tá? É o Jimmy Johnson, com 11 vitórias, tá? Então esses aí são os impressionantes do nosso amigo Jimmy Johnson. Vitórias por marcas, tá? Então temos aí a Chevrolet com 39, a Ford com 25 e a Toyota ainda com 4 vitórias apenas. Por equipes, a Hendrick tem 19, a Jack Roush tem 9, a Penske tem 8 e a Joe Gibbs tem 6. Certo, pessoal? Então esses aí são os números de Dover, tá? Só relembrando vocês, corrida de Dover às 3 horas, tá? Não perca. Pra encerrar aqui, pra matar aqui alguns assuntos da semana aí, tá? O Tony Stewart, tá, pessoal, deu uma declaração essa semana aí que ainda não sabe ao certo o seu lineup, ou seja, não sabe os caras que vão estar no seu time em 2018, tá? Ainda não se sabe ainda, tá? Quem que ele vai colocar, não sabe ainda, não está ainda confirmado 100% certamente que o Kurt Busch continua, mas a expectativa dele é sim muito grande, do Tony Stewart, tá? Que continua. Tá? Outra notícia também, a Federated Auto Parts continua, renovou aí o seu contrato com o Richmond, então continua o patrocinador aí. A Premo Motorsports comprou aí a Tom Body Racing, né? Então parece que as equipes pequenas estão se juntando para ficar mais fortes aí o ano que vem. O nosso amigo ainda procura algumas coisas para 2018, tá, pessoal? Não é nada certo ainda, tá? O Phoenix mudou o nome agora. O Phoenix vai ser ISM Raceway, tá? Esse vai ser o nome de Phoenix agora, né? Nome inglês aqui é meio complicado, tá? Endurance Sun Midway Raceway. Então, mais ou menos assim, vai ser algo do tipo que. Não sei lá o que do pôr do sol aí. É uma coisa assim. Não sei ao certo a tradução desse negócio aí. Também um nome bem estranho também, pra mim tinha que ficar Phoenix Racing, que era mais bonito e mais legal. Enfim, a Starcom Racing, né, vai estar competindo aí em Dover com o nosso amigo Derek Corpo no 00. Esse time aí que é um time novo, tá? É um time que vai já se preparar pra 2018. É um novo time que apareceu aí. Outro assunto interessante também essa semana é que a NASCAR vai reconsiderar, né, aquelas penalizações. Essas penalizações nós falamos muito pouco, tá, pessoal? Mas existem algumas penalizações de tempo, tá? Tem umas penalizações aí que o pessoal só, tipo, fez coisas erradas ali. Chegou pra passar na expansão o carro ali antes do qualify. Não passou, perde-se 15 minutos, né, nos practice aí. No próximo final de semana. Então a NASCAR está começando a considerar uma implementação aí, né, algo mais concreto, ficar algo mais claro ali para os times ali para 2018, tá, para a próxima temporada. Se ela vai manter, se ela vai tirar. Então ela está revendo isso daí. Na minha opinião, acho que ela vai manter. tá? E o pessoal vai começar a perder um tempo aí, eles vão começar a pensar realmente onde levar um carro meio que fora dos padrões. Por incrível que pareça, pessoal, New Hampshire, ela teve um certo pico aí, que foi um aumento na audiência aí, tá? Muito pouco, mas teve, né, nesse final de semana aí de New Hampshire, tá? Outro assunto interessante aqui, as penalizações eu já falei, tá? Só, assim, a mais importante realmente foi a do Clint Bauer, né? O seu Klaus Schiff aí foi multado em 10 mil doletas, o Mike Burgerwitzki. Um nome bem interessante, bem difícil aí, né? Por Lugnuts. Então, carro 14 aí, penalizado no final de semana em New Hampshire, tá? Outro assunto interessante aqui, que foi aí até durante a semana, ele tava ao vivo aí no site da NASCAR. O Bubba Wallace, que ainda não tem nada resolvido ainda, não tem nada certo ainda para 2018. Conversa, especula, procura, vai lá, vai aqui, busca ali, busca lá. Tá, deve estar gastando bastante a sola do sapato, o Bubba Wallace, para 2018. Vamos ver o que ele vai conseguir no fritar dos ovos aí, né, desse finalzinho de ano aí, ou talvez até no próximo ano aí, né? Talvez ele anuncie em janeiro ali. Mas vamos ver o que ele está conseguindo aí, nosso amigo Bubba Wallace aí. A NASCAR vai trazer, a NASCAR não, a Goodyear vai trazer um novo composto pneu para Dover, tá? Eu não sei se vocês lembram, no comecinho do ano, primeira corrida do ano, tivemos bastante problema de pneu, né, sendo estourado. Então ela vai trazer um novo composto aí, tá preparado um novo composto para Dover, tá? E vai ser nas duas categorias esse pneu, esse novo composto de pneu que ela vai trazer aí. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui, durante a semana também, o Jimmy Johnson foi lá ajudar a pintar o muro de Charlotte, tá? Ele fez aí o seu evento, sua participação. O Jimmy Johnson que ajuda, sempre ajudou aí na campanha do Outubro Rosa, tá? Então, o nosso amigo Jimmy Johnson esteve no evento lá presente e ajudou a pintar os muros ali, principalmente o muro do Pit Lane, né? Que foi o muro, né, perto da mídia ali e tal, todo mundo, né? Ajudou a pintar o muro de rosa. E claro, vai ser tudo pintado de rosa aí, Charlotte, em memória aí ao Outubro Rosa, tá? O quem gosta de fantasy, tá? O Tony Stewart vai estar de novo aí no Smoke Show aí, que vai acontecer aí antes das corridas aí, falando sobre o fantasy, tá? Então quem gosta, só procurar no site da NASCAR lá, os fantasy da vida lá, que ele vai estar lá falando lá. Beleza, pessoal? E só pra finalizar também, a última notícia aí, que não é nem notícia, eu quero só falar ainda, né, comentar ainda, o Matt Kenseth ainda não tá nada acertado ainda, tá, pessoal? Não tem nada certo, é um nome que eu trouxe aqui, não tem nada falado aqui de notícia, amarrado em nada aqui, mas o nosso amigo Matt Kenseth aí, parece que ele tá bem tranquilo em relação a 2018, tá, pessoal? Porque, assim, tanto é que eu procuro informação sobre o Matt Kenseth aqui, acaba não contando nada de concreto aqui, que ele conversou ali, conversou aqui, né? Então, segue o Matt Kenseth tranquilo aí. O mais importante é que ele continua fazendo aí boas corridas, tá? Fez um bom corrida esse final de semana, foi terceiro colocado. E o outro nome que também quero falar é Danica Patrick. Danica Patrick que falou assim, ó, já deu uma dura aí. Ou é NASCAR ou não é nada, tá? Que se comentou, ela poderia estar voltando para a Indy, mas ela mesmo já falou que não vai voltar para a Indy, tá? Então é realmente trabalho, batalha muito, busca patrocínio, né, para 2018, para voltar sim com a Stuart Haas Racing, que essa é a maior big deal, né? Igual eles costumam falar, maior ideal para ela, né? O que ela quer realmente conquistar aí é a vaga, ou reconquistar, né? Porque parece que está meio longe essa vaga aí. Reconquistar. A sua vaga na Stuart Haas Racing, porque o negócio tá feio pro lado dela, né? Tá cada vez fechando o cerco ali. Mas enfim, vamos aguardar aí as próximas semanas e o que acontece aí. Danica, pra você conquistar patrocinador, Danica, você precisa de bons resultados. Você precisa mostrar que não é só aquela baixinha marrenta, mas aquela baixinha marrenta que anda, tá? Como mais ou menos você fazia na Fórmula Indy, brigava e tal, era baixinha lá, ia lá peitar os caras lá, mas pelo menos lá você andava, né? Nasce que tá devendo um pouquinho o resultado aí, tá, Dan? Então, pessoal, fica aqui então a edição número 154, chegou ao final, tá bem rapidinho, tentei ser mais rápido ainda ficou longa, com 45 minutos vai dar aí no total aí, queria que fosse com 30 minutos, mas ficou 15 minutinhos a mais aí, beleza, pessoal? Então, falei bastante coisa aí, punições, tá, números, regras, quem venceu, beleza? Então, vamos lá. Final de semana tá chegando, Dover vem aí, a milha monstro, Monster Mile, né? Tá chegando. E temos aí, vamos ter corte aí na Cup Series, tá? E temos aí uma coisa interessante da Truck Series no sábado da noite. E uma corrida aguinha com açúcar. Tenho certeza que vai ser uma coisa bem tranquila aí, né? Pode preparar o sofá, o espaço sofá mais aí, vamos dizer assim, mais confortável, porque o sono assim na corrida talvez vai ser bom. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, bom final de semana e cuide-se bem!